táxi Oxalá 6315 com 147 a bordo, 3 horas e 53, alterno Galeão. Copiado, Galeão 353, 147, atrasado, prosseguir o táxi via pátio principal, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18 decimal, 62. Pátio Índia Alfa, torre 262, Oxalá 63. Adesor 4462, identifique chegada mar e meta para 2000, agente padrão, informe na final de alerta. Tango Índia Bravo, liberando o setor aqui, prosseguindo para o Serra 90 e Serra 90. É, setorizado direto, foca no propósito, Tango Índia Bravo. Torre Salvador, Oxalá 6315, ponto espera pronto. Oxalá 6315, autorizado a lei, decola pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-2. A linha decola de Colo Zero, Oxalá 6315. ainda. É 220, é isso? Detando 3192, identifique, chega da Mari, desça para 4000 pés, ajuste padrão. 4000, ajuste padrão, tá 3192. Liberada, restrição 5000. Liberado, 3192. Ilhéus 240, decola da pista 10 com curva direita, saída da El Leda após DCT Ilhéus, frequência do controle 120 decimal 8, código transponder 5146. Solo 4065 da Azul para pushback acionamento. Gate 8 autorizado, reporte para o táxi. Autorizado no 8, reportará para táxi 4065. 4065 para táxi, alterna com fim, 4 horas e 50 de autonomia, 124 a bordo. Com fins com 450, 124, é isso? Ah, esquerda batido. Recoteado, autorizado para seguir o táxi via parte principal Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, não entra na decimal 62. Parte principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 1862, muito obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Frequência livre, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo vai reportar para a torre, ok? Sete. Sete, é isso? Prosseguindo para o CIA, já avisou para o lugar de pouso. Pouso, forçar contra o risco, próximo solo controlado, Tango Índia Bravo. Reportará no solo, Tango Índia Bravo. Olhou no 20, decimal 8, pode. código transponder 0151. Para São Paulo Guarulhos, 6 metros. 315, aguarde autorização. Gol no 807, identifique, chegada bom, pista para 5.000, o ajuste no 093. Lucas 065, posso esperar, tá bom? Azul 4065, autorizado, além de colar, pista 10, vento 120 graus com 12 nós. Autorizar a alinhar e decolar. Tono 0, azul 4462. A mensagem foi para o gol no 396. Passa autorizado via para 2000. Informe no localizador. Vai seguir tráfego da azul em Embraer 190, que está uma milha para a dona. Para 2000, reportará no localizador o voo 139. Voo 649, no gate 2, autorizado, reporte para o táxi. Aeronave no pátio 3, só entendi pátio 3, tentando contato com o solo, confirma. Da chegada número 3 na aproximação até 3192. É, já mantém, 3192. Oceané 6315, chame Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260, 2886315. Azul 4462, completa final, torre 186, tem um bom posto. 86, obrigado. Utilizado o táxi, você pode para ingresso na 17. Como é o táxi para contar a autorização? Imagina, se possível, o acionamento anterior, estamos com fonte externa, ok? Tá ok, utilizado o acionamento, pode para o táxi, reporte pronto para a COP e tal. Gostaria para o COP, o Papa Romeu, essa. Torre Salvador, azul 4462, GLS, Machado, Granada. Azul 4462, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, azul 4462. 0240, Leão. Chinês 6327, autorizado em Léus, nível 240, decolando a pista no zero com curva direita, na saída da El Leda e Léus, frequência do controle 120.8, código 5161. Tente 240 Léus, decolando a 10, direita após da El Leda, 128, controle 5161, no transponho 6327. Correto, transponho de táxi. Botará para o transponho 6327. 321, autorização Brasília, boa tarde, 320. Boa tarde, Oxiné 6321, autorizado Brasília, nível 320, decola pista no zero, curva direita, saída Arbo, Elefa, após a peso 17, frequência do controle 120.8, código transponder 5166. Autorizado Brasília, 6321, 320, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, peso 17, 208, 5166. Frequência controle 120.8, neste aproximamento táxi. 120, vai trabalhar. Então, 3192, está reautorizado via para 2000, ajuste permanente 1013. 2000 via 3192, 1013. Boa tarde, Papá Romeu, Romeu, Alfa 3. Papá Romeu, Romeu, Eco, Eco, boa, prossiga. Estamos acionados, autorização nível 380 para Belo Horizonte com 3 a bordo. Frequência 36, está autorizado Belo Horizonte, nível 380, decola da pista 10 com curva à direita, a saída será a saída Bael, Leda, Bride, a peso 10. Frequência do controle 120.8, código 5144. Autorizou Papa Romeu, Romeu, autorizado 3.80 para Belo Horizonte. A saída Bael, Leto, Brito, passado 5144, o controle 120.8. Ok, só vamos confirmar a saída. Após a decolagem da pista 0, curva direita, saída Bael, Delta, Alfa, Eco, Lima. Após Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. Após Bridge, após o Luno 0. Aqui, Matheus. A saída é a saída Bael, após Leda, Bridge, decolandão no 0 com curva direita. Após Bridge, após o Luno 0. É o Peso Luno 6, confirmando que após o brinde, é o Peso Luno 6, nesta para reporte para o Protax. É o Peso Luno 6, para o Protax. Autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Romeu, é CAC 6. CAC 6, reporte para o Luno 649, está pronto para o táxi, com 91 a bordo, 20, na Serra da Caiu. Luno 9. Direito, solo 2, 9, 4, 4, 5, 6. Venha até um pouco. Eu vou até amanhã, obrigado. Tchau, boa noite, galera da 2, 9, 4, 9, 9. Solo 2, boa tarde, azul 4, 4, 6, 2, negro. Azul 4, 4, 6, 2, uma boa tarde, prossiga táxi via táxi Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, reportada para ingresso, principal 4, 4, 6. Controle de Salvador, muito boa tarde, 3, 4, Salvador, não toma atual. Boa tarde, 3, 5, 4, 9, 1, não identifique, chegada a Aman, deixa para o nível 060. Deixa para o 060, na chegada a Aman, 3, 5, 4, 9, 1. O azul 4065 pode pular direto Bride. 02, acionamento, táxi torrando 9 decimal 62. Papá Romeu, Romeu, você iniciou o táxi. Vamos lá, ponto de espera do ano zero. Vou me acordar, vou ter o ponto de espera do ano zero. Até o ponto de espera, agora não tem quanto não. Pode ficar a seu critério, ou ingressa em frente via Taxiway Kilo ou à esquerda via pátio principal, confirme. Tá ok. Autorizado seu ingresso via Taxiway Kilo, observando o dano passagem aeronave e prossiga o táxi. Quanto espera a torre no noite, desse mamão 62. Salvador, é o 35627, a gente resolveria a nossa organização da Santa Serra. 35627, cheque o equipamento rádio, transmissão um pouco entrecortada, nível 190 para Aracaju, vai para Copa. Ok, 190 para Aracaju, confirma como recebe agora? Ainda está entrecortada, ok, a transmissão. Ok, certo. O azul 4462 autorizado ingresso, pátio 1 no portão 03. Pátio 1 no portão 03, pátio 4 membros. Confirme chamando o solo. É o 35627, confirma como recebe. Cara, a clareza e intensidade está boa, a mensagem está saindo um pouco entrecortada, ok? Olá, de imediato após a fuga da aeronave. Cidadão no zero. Melhorou um pouco. Agora tá bom, né? Agora sim. Ótimo, agora é. Tá pronto pra cópia? Imagina. O Romeo Eco X-Ray, ingressa à esquerda na Juliette, contorne aí essa área gramada, pós Índia novamente, e no ponto espera a semi-torre de 118.6. Trip 5627, Salvador, Aracaju, nível 190, decola com curva esquerda, subida Puca, Jamo, pós Jamo, direto Aracaju, aciona 5174 e o controle 119, corrigindo, controle 120, decimal 8, o Trip 5627. 190 para Aracaju, a Puca, cola curva esquerda, Jamo, depois Aracaju. Transponder 15174 e controle Palmeirão 208 ao 35627. Fechamento correto, chame para puxa acionar no pátio 4, pátio 3. Parar para puxa acionar 35627. Só no gol no 396, lembrou? 396, boa tarde, na minha escuta, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Semarante, Juliette, voo no 390. Voo do Juliette, decolar 236, chame controle frequência 1120, decimal 8. Controle 1208, Alfa, Vita, Juliette. Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Oscar, X-Ray, prossiga. Papá Romeu, Romeu, está na... Deixa o teu ponto de espera, o meu Eco X-Ray. Chibeca, acionamento no pátio 3. 5627, livre, puxa, acionar, chama para o táxi. Torre Salvador, boa tarde, Papatango, Alfa Vita Juliette, decolado da 17 na sua escuta. Boa tarde, Alfa Vita Juliette, mantenha... Tudo bem, mantenha 1 mil pés no corredor Axé, em qual que é o farol da barra? Matará 1000 pés, corredor Axé, repassará a farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Da Juliette, gol no 396. Ingresse pela Juliette, portão 07, gol no 396. Da Juliette para o 07, gol no 396. 3192 no salão 38, limpe pela direita, chame o salão 1219. Gol no 807, completa final, torre 18-6, estamos ao posto. 18-6, obrigado. Seguinte, aguarde para o decolagem, pode ouvir. Salvador, boa tarde. 3192, Vibra. Gente, compro do litoral sul, estou com o gráfico 1 milha do externo. Tem condições de decolagem imediata? Tarde, 3192. 3192, chame antes da Juliette. Chame antes da Juliette, 3192. Bom, aguarde transferência, guardião. Foi Itapuã, guardião, transferência, guardião. 649, pista 10, decolagem autorizada, 120 com 10. Decolagem autorizada, 10, gol 649. 3192. Sai, travou, passa assim, brava, baixou, travou. Gente, continua a aproximação, tráfego avistado, formação de tráfego sul direito, temos helicóptero, governo do estado, ingressando no litoral, sem interferir na aproximação. Obrigado, 1807. Localizado via para 2000, ajuste padrão. Informe no localizador. Salvador, Oxana 6327 no 01 para puxa acionamento. 6327, aguarde para puxa acionamento. Aguarde. 2807. 120 nesse momento. 7. Luz, 1807, checa o trem, pista BS, pouso autorizado. Vento 110 com 10.